奇怪怪的。 Oscar Romeo Kilo, Oscar Tango Kilo, prossiga. Livre acionamento, táxi, chame para ingresso, Oscar Tango Kilo. 807, chama a posição, pedido 895. Repita. Conductor 5, clear the LS. Está com seis papá, com 5 a bordo. Três a bordo, alternando Valença, autonomia. 600, ciente. Air Force 2591, on the ground at 12. Clear, 180 degrees. And taxi via Echo or Delta. Echo, and report taxiway Delta. E 180 via Echo, I report Delta. 2591. Torre Salvador, gol no 807, estabilizado, baixado, travado. Gol no 807, aguarde autorização de pouso. Prossiga. Liga o acionamento e táxi até a Papá, chame para o ingresso, acho que estamos aqui. Gol no 807, autorizado pouso, 100 graus, 109. Livre pouso na pista 10, gol no 807. Que pronto, bater. Está autorizado, ele é os 80 na Golf 677, cola direita. Curva direita, saída é a da El, Leda, depois Rui Léus. Aciona 5411, controle 208. Acionamento 314, reduz agora para 170. Na redução, 170, acionamento 314. Pastor 14, vetor sequenciamento, vai curvar à direita. Pro 160, o limite dessa curva será de 8 milhas. Direita, agora. Tango, tango, alinhar e manter no 7. Mike Juliette Romeu, prossiga. Force 2591, specs approved to cross the active runway until military parking area. Thank you for military parking area, Brazil, Force 2591. Gol no 807, no solo 15, libere a direita na Fox, chame o solo Salvador em 121, decimal 9. Azul 4065, chama agora o centro Recife, 3395, alterno 3325. 3395, alterno 3325, 4065, boa tarde. Confirme. Tá 2 mil pés autorizado. Dor é o Condor 25. Condor 25, cheque o trem. Baixado e travado. Pista pista livre, autorizado pouso 090 graus, 139, Conda 25. Autorizado pouso, Conda. Autorizado ILS para o 6304 do Oceanap. Te mantém o ponto de espera. Controle o Chanel 6304. Prossiga no 4. Autorizado ILS? Autorizado ILS. É porta estabilizada 1010. 1010, porta estabilizada 6304. Confirme. A gente mantém a posição. Papapá, mais cidade de Chambéu ou visual com o local de pouso? Salve, Salvador, Papá Romeu, nessa brava? Livre. Livre, Romeu. Eu vou pegar aqui no seu parte 3 da comunicação para a TRG, que é a na Santa Costa. Meia, reduz agora para 180 mais, número 4. Reduzindo no 80, 6326. Tango, tango. Eu não possuo nada aqui no sistema não, ok? Tem que entrar em contato com a IS aí pra verificar. Aqui eu não tenho nenhuma notificação sobre o sistema. Tá, na perna contra o vento da pistona zero, no setor sul. Próximo Juliette, 807. 807, ciente, observa o recuo da aeronave da WebJet. Assim tiver condições, ingresso à esquerda, portão 11. Esquerda, portão 11, secretário, passando no 4. Autorizado, ELS, passando no 4. Estabilizado. Chama a TR agora, 118.95. Via Echo Delta, report to cross the runway again. Report Alpha and Delta to cross the 2 Papa Tango, Oscar Tango Kilo, autorizado a alinhar e manter pistona 7. Taxi via pista. Via chegada para 2000, 1010. Quatro milhas, curva esquerda, para a perna contra o vento, aguarda para o cruzamento. Confirma, eu atingi. Quatro milhas, curva esquerda, aguarda para o cruzamento da 28. Quatro milhas, curva esquerda, para o cruzamento da pista 28. Alfa Tango, tá? Com espera, torre chama 18, decimal 95, quando pronto. Frente é ponto de espera, quando pronto. Ponto de espera, chama 18, 95, é 5, vem botar. Autorizado o pouso, pistona 0, Oceanair 63, 04. Salvador, partiu no 4. Pastor, ou no 4. Pastor, no 4, prossiga. Estabilizado, senhor Eliade. Passa travado. Ciente, chama em final normal, controle embaixo travado. Pastor, no 4. Alfa Tango Tango, já está autorizado curvar à esquerda agora para cruzar 28. Curva esquerda de imediato para cruzamento a 28, Alfa Tango Tango está autorizado. O Condor 25 está pronto para o cruzamento na Delta 6. Condor 25, observe o Airbus da Oceanair passando à sua frente e após estar autorizado o cruzamento e táxi até o pátio militar. Veio, a aeronave já cruzou, está no táxi para o pátio militar. Condor. Oi, Salvador, boa tarde, F5, 8,5, ponto de espera da 1-0, pronto. Mantém o ponto de espera, Webjet. Mantém o Web. A minha posição agora é para decolagem, Oscar Tango Kilo. Alfa Tango Tango, proa de buraquinho agora, confirma a altitude. Vai, está acendendo a 1 no 1500 pés, está passando 1000 pés, ascensão no 1500 pés, agora na proa de buraquinho, Alfa Tango Tango. Cliente, aguarde transferência para o controle, Alfa Tango Tango. Aguardando transferência, Alfa Tango Tango. Controle, Alfa Tango Tango. 63314, chame o solo no 21 no decimal 9. Pastor 1-4, pista livre, autorizado pouso, 090 graus, 139, check trem. Autorizado pouso, tá baixado e travado, Pastor 1-4. Trem embaixo travado, ciente. Pronto, na sua escuta. Ciente, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, na 3. Localizador 6326. Reduz para mínima de aproximação limpa, chama a torre 18956. 6326. 18956, reduzindo. Torre Salvador, boa tarde, 6326. Oceanair 6326, número 2, chame final normal, contra embaixo travado. Chamaremos, 6. Alfa Tango Tango, chame o controle 120 decimal 8 até o regresso. Controle 1208, grato até o regresso. Controle Salvador, boa tarde. Papapá, Alfa Tango Tango, em exceção 1 no 1500 pés. Em na proa de buraquinho, ingressando no corredor fora. Gente, Alfa Tango Tango reporta atingindo 4500. Vai reportar atingindo 4500 pés. É, pode confirmar com a gente mesmo o nosso transponder. Não está recebendo o modo Charlie. Ok, não recebe o modo Charlie, vai checar, Alfa Tango Tango. É, tá ok então, para decolagem com o Proa Norte vai chamar a torre 18 decimal 95, o Oscar Azul. Gente, uma milha e meia ainda da cabeceira está o Força Aérea. Gente, estamos reduzindo, já estamos com a nossa velocidade final de aproximação. Ciente. 6321 para Brasília, tá pronto a cópia? Tá firmo. Na Brasília está autorizado o nível 320, via Pesuru 17, decola da 1-0, curva à direita, saída arbor, transição eleva. Aciona 5432, controle frequência 208. Autorizado nível 320 para Brasília, via Pesuru 17, decola da 1-0, curva à direita. Saída arbor, transição eleva. 5432, transponder, controle 1208 para o Oceanair 320. Sim, ativo, chama para o acionamento. Semanal 6321. Atua Juliette, Oceanair 6314. Solidariedade esquerda, portão 5. Esquerda, portão 5, 6314. Aguarde para o acionamento. Então, o Alfa Tango Tango agora solicitado o retorno para Salvador com controle. Vai manter a proa da rotatória para ingresso no circuito. Autorizado até a rotatória e manter espera. Alfa Tango Tango. Até a rotatória vai manter espera. Alfa Tango Tango. Pastor 1-4, no solo 2-5, libera a esquerda para parte militar. Oceanair 6326, confirme o trem. Baixada e travada. Autorizado pouso, 1-0-0 graus, 1-3-9. Livre pouso no 06326. Papa Tango Oscar Tango Kilo, da sua informação, Ciências será número 2 na decolagem devido à performance e melhor ordenamento de nosso tráfego. O Boeing da Webjet decolará primeiro, logo em seguida sua aeronave. Webjet 5856, autorizado a linha e manter. Ali manter, 5856. Autorizado. Oceaner 6326, no solo 27, libere a direita, solo 121, na decimal 9. Direita, solo 1219, Oceaner 6326. Webjet 5856, complete o alinhamento e decole da pista 10 com vento de 100 graus, 129. Autorizado, decolagem da 10. Solo transfere, Oceaner 6326. 6-2-6, táxi Alfa, chamando a Juliette. Alfa, chamando a Juliette, 6-3-2-6. Oi, papapá, Alfa, Tango, Tango, está efetuando 360 pela direita. Confirme, né, entendi. Papapá, Alfa, Tango, Tango, iniciou 360 na rotatória pela direita. Gente, complete um 360 longo e chame na final da 1-7. Positivo, completaremos 360 longo e chamaremos o final 97. Alfa Tango Tango. ITC clear and Sierra Caju, we request level 130 in possible quantity departure. Kilo autorizado a decolar, 100 graus, 129. Autorizado esquerda, porta 1. Esquerda, porta 1, 6326. Chegou o Cessna 402, se aproximando para 197. Decole com a proa noroeste, inicialmente até avistar o tráfego. E após prossiga para enrimar. 5856, sobe 350, vigilante. Tango, tráfego em sentido contrário, helicóptero Oscar Hotel Zulu, que decolará do pátio 4, com destino a Enrimar, mas foi orientado a seguir para o setor noroeste do campo inicialmente. Tango, tá paciente. Objeto 5856, decolou 29, chame o controle 120 decimal 8. 208, boa, 5856. Papa Tango Oscar Tango Kilo, decolou 30, saída Conde, chame o controle em 120 decimal 8. Confirma a razão de subida? Meu pé, já. Gente. Tranquilo. 350, vigilância 5856. Controle Salvador, Papa Tango Oscar Tango Kilo, decolou da 197, o van da esquerda, na saída Conde. Na final da 1-7. O Zulu está visual com tráfego informado, o Oscar Zulu. Paciente. Alfa Tango Tango, posição? 4 milhas, final 1-7, bastante travado. Paciente, autorizado o pouso, pistão 1-7, 100 graus, 139. Alfa Tango Tango. Tango Tango, pouso autorizado. Copiado. Porto Alegre 310 nível via Apesulo 10, decola da 10 curva à direita, saída da El Leda e depois posição bridge, aciona 5402, controle frequência 20 18. helicóptero que decolou 500 pés no setor noroeste? Negativo. Estamos na final de 2.008. Sim. Oi, o Otávio Lua já cruzou com o tráfego, tá, dá pra gente comprar da Enrimarcha, autorizado. Autorizado, pro da Enrimarcha, chame na final da, para Enrimar, hotel Oscar Azul. Lua. Autorizado, para Porto Alegre, nível 430. Eu vou vir a Pesulo 10, Sidur, depois direto com o a Pesulo 24. Decola da aula zero, curva à direita. Saída é da Eulida e depois uma posição bridge. Aciona 5402, controle frequência 20, decima 8. Ciente, Hotel Oscar Zulu, frequência livre, pouso a seu critério no local. Zulu. Alvo, vou dar 396. 96, chama a torta agora, 118.95. 2.95. Zulu 4462, 2.000 pés autorizado e ILS sem glide. ILS. Salvador, boa tarde, Gol 396, estabilizado ILS, vai passar o índice certo, pessoal. Gol no 396, ciente, entendi que está embaixo travado. Eu vou baixar e travou também. Pista livre, 1-0, autorizado pouso, 1-0-0 graus na 39. Ciente, autorizado pouso, pista 1-0, Gol 396. A Papa Palfa Tango Tango no solo 33, autorizado 1-8-0 graus backtrack até a Baeté. Gol 677, after takeoff turn left to Conde departure, squawk 5445, control 120 decimal 8. Approval level 130, Charaka Jigal 677, departure runway 10 at Conde 5445, and then squawk and departure at 120 decimal 8, 567. Affirmative, turn left to Conde departure, okay, for level 130, call ready to push and start. Autorizado, à direita, até a ponte esfera, chama a torre 18, decimal 95, quando pronto. Estabilizou, 4462. Pro 462, chama a torre agora, 118.95. 095. Web 5856, chama agora o Centro Recife, 2545, alterno 2685. 2545, 2085, Web 5856, boa tarde. Oi, de Salvador, muito boa tarde, Azul 4462, estabilizado, final da 10, visual. 4462, da Azul, chame final normal, com o trem embaixo travado. Chamarei. No 396, no solo 1-3, libera a direita, solo 1-2-1-9. 39, 39. Ciente, não será possível ter um tráfego ainda na pista e o outro tráfego já está 4 milhas, 3 milhas e meia da cabeceira. Final normal e baixada travada, azul 4462. Ciente, aguarde pista livre, 1900 graus no 3 nós, azul 4462. Guarda. Vai atingir 4000, tá com referência, tá 3297. Completa na via, para 2000 pés, ajuste 1010, autorizado LS. Descendo via, autorizado LS, portaria estabilizado, tá 3217. Gol no 649, autorizado a alinhar e manter. Alinha e manter, 1-0, gol no 649. Azul 4462, no solo 38, livre à direita, solo 121, décimo 9. Solo de Salvador, boa tarde, azul 4462, livre à pista, Santa Cruz. 4462, táxi Alfa, chamei a Chagrete. Chamei a Chagrete. Gol no 649, autorizado decolar, 100 graus, 12 nós. Para o solo? Ok, confirmando o Força Aérea 6545. Segurança de linha, são 396. O 396, esquerda, portão 62, né? Esquerda, portão 62, anda 396. E o Pioneiro 45 para o Galeão, pronto, cópia? Autorizado, nível 1-0-0 para o Galeão, via a Golf 677, Vitória, depois Mimiri seguindo a rota do plano, aciona o código 5546, decola na saída Coral, após decolagem curva direita, controle 1-2-0, decimal 8. Bom. Mantém Dael, sobe 180, 649. 1-8-0 na Dael, no 649. Meu Romeu November Fox, prossiga. Estimativo, chame para... Está ligacionado, chame para o táxi.